Ei, ei, Cicerone MC. Aham. Faço rap, eu canto rap. Sou verdadeiro e fiel, minha família é o rap. E se não fosse o rap, não tinha boom e clap. Cê tá ligado que eu tô nessa desde moleque. Eu faço rap, eu canto rap. Sou verdadeiro e fiel, minha família é o rap. E se não fosse o rap, não tinha boom e clap. Cê tá ligado que eu tô nessa desde moleque. Quem não é, não sabe o que é escrever. Virar uma madrugada, ouvindo um beat bater. Ou fazer ele mesmo, ou receber dorama. Um beat com seu nome, carai, que bacana. Agora os mic inflama, eu não paro com isso. Eu prefiro meus versos do que o meu serviço. Sei que não ganho din, mas não tô nem ligando. Seguindo pela esquina, vou sempre improvisando. Seja de carro ou moto, o rap tá comigo. E se for de busão, ele tá nos ouvidos. Já não tem como amigo, eu fiz do meu ofício. O rap chega e contamina e me mostra que é hino. Melhor que a seleção, jogando na TV. Tudo manipulado e tem trouxa que vê. Querem mudar minhas rimas, diz que é evolução. Se for assim, parceiro, vou morrer quadradão. Eu faço rap, eu canto rap. Sou verdadeiro e fiel, minha família é o rap. E se não fosse o rap, não tinha boom e clap. Cê tá ligado que eu tô nessa desde moleque. Eu faço rap, eu canto rap. Sou verdadeiro e fiel, minha família é o rap. E se não fosse o rap, não tinha boom e clap. Cê tá ligado que eu tô nessa desde moleque. Evolução pra mim é vender disco nem fama. E ficar no camarim só com gente de grana. Empresário fominha querendo te arrastar pra te vender na feira, mas também te queimar. O rap é uma música diferente das outras. Ele escreve a vida e o que se vive, porra. Nós sabe dos blim blim, querendo aparecer. Escreve até o chão, só pra vender CD. Mano, é foda dizer, difícil criticar. Meus rap é tudo amigo, pensa se os boy tomar. Nós somos a resistência que a cultura implora. Eu me apresento, filho, tamo junto é agora. Vivendo as rimas em casa, caralho, há mais de 10. Buscando evolução, rabiscando papéis. Colecionando rimas, juntando na gaveta. Sabemos que o rap é mais que camiseta. Eu faço rap, eu canto rap. Sou verdadeiro e fiel, minha família é o rap. E se não fosse o rap, não tinha bumbo clap. Cê tá ligado que eu tô nessa desde moleque. Eu faço rap, eu canto rap. Sou verdadeiro e fiel, minha família é o rap. E se não fosse o rap, não tinha bumbo clap. Cê tá ligado que eu tô e eu vou que vou. Aham. É só o começo, hein? Cicerone na casa, fazendo rap de verdade, rap, sem modismo, rap, é isso mesmo. É o rap, o rap. Rap, rap, rap. É o rap, o rap. Rap, rap, rap.